aqui sozinho, sem amor e sem carinho. Estou pensando em você. Que ficou aí sozinha e ficou pensando em mim, mas não sabe como estou. Se ela soubesse que eu a amo e que estou sofrendo tanto com saudade dos seus beijos. Se eu pudesse estar agora nos braços do meu amor, eu seria mais feliz, bem mais feliz. Sozinho, sem amor e sem carinho, estou pensando em você. Que ficou aí sozinha e ficou pensando em mim, mas não sabe como estou. Se ela soubesse que eu a amo e que estou sofrendo tanto com a saudade dos seus beijos. Se eu pudesse estar agora nos braços do meu amor, eu seria mais feliz, bem mais feliz.